corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Nesta quinta emissão do programa Corpos Esquisitos, vamos-nos dedicar à voz feminina e por isso a minha intervenção vai ser mínima. Vamos deixar a ouvir o trabalho de duas compositoras, uma nova e outra mais antiga, que trabalham a voz feminina, a voz ritual integrada na natureza, com sons vocais a fazerem lembrar pássaros, a fazerem lembrar a chuva. A começar, vamos ouvir uma artista turca a viver no Porto há alguns anos, de nome Ash Canley, que editou em 2020 um álbum na Lovers and Lollipops, com um álbum, um belíssimo CD, que está englobado numa capa, num packaging produzido pela Oficina Arara. Após a audição de alguns temas deste álbum chamado Vox Flora, Vox Fauna, deixar-vos-ei, após um interlúdio da voz de um canário, com uma música de Joan La Bárbara, Shaman Song, que eu costumo chamar a Dança da Chuva. Boa audição e espero que gostem. rising below. The young birds lost their way flying. The young deer lost their way running. And the children lost their way walking. And again, they all rejoiced and were glad, it says. A favorite horse came to a standstill in a desert, exhausted and wilting. Thanks to the strength, having seen way and water on a mountain, and having seen fresh grass on a mountain. In the world. Thank you.

corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas.